Eu sei que você quer, eu faço isso valer. Prometo não fazer nada pra te constranger. Se quer, eu também quero, vem desenvolver. Te deixo toda fraquinha até o amanhecer. Eu tô na rua, ela me mandando foto no, me esperando na suíte, falando hoje eu vou ser sua. Sexo casual, o jeito que ela senta é fora do normal. De Armani, cheiro de safada. Baby, eu já sei a sua. Sempre que quer foder, cê me procura, querendo fazer stories comigo, pra postar nos seus melhores amigos. Não caio nesse papo de bandido, por trauma de piranhas na minha vida. Esse gloss na sua boca me incita. Pior que eu gosto do seu jeito e safada. Marquinha, te deixa sexy. Pode vir sentar, relaxa, esquece. Fode sem estresse. Amo sua pele marrom. Baby, cê pode ir embora amanhã. Como só você toma café da manhã. Te pego de quatro colado. Cheiro de sexo, exala no quarto. Vamos parar com esse joguinho, é sério. Isso é tão fútil. Ignorar o quanto cê é gostosa, porra. Isso é inútil. Uma cicarinha ameniza sua dor do passado. Fica confortável quando ouve meu som. Você tem um dom, mexeu com pretão. Essa é a nossa relação. Não era amor, era só tesão. A sua bunda tem um lugar guardado no meu coração. Noite fria, vida vazia, cheia de vadias, mano. Ninguém te chupa como eu, ninguém te fode como eu. Eu sei que você quer, eu faço isso valer. Prometo não fazer nada pra te constranger. Se quer, eu também quero, vem desenvolver. Te deixo toda fraquinha até o amanhecer. Eu tô na rua, ela me mandando foto no, me esperando na suíte, falando hoje eu vou ser sua. Sexo casual, o jeito que ela senta é fora do normal. De Armani, cheiro de safada.